Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Diga ho. Diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Diga ho. Diga ho. 13, time do Jota, entre cena, neguinho. A ideia mesmo, na rua, na igreja, Ejão, nós é igualzinho. Nós é assim, e os estrela não aguenta. E nós continua de calça larga e bombeta, visando as almas, sem querer brilhar. Pagar de artista, pique popstar. Quem tá com Cristo não paga, tio. Cê vê na postura, de novo homem, nova criatura. Conquista que estou, juntamente com a banca, resgatando umas almas, renovando a esperança. Falando de um Deus que é fiel e verdadeiro, Jeová Nissi, é, ó pai e guerreiro. A maloca entra em cena com gingado envolvente, falando da palavra de um jeito diferente. Vem com nós nessa batalha, cê não perde, meu irmão. O time é o do Jota e a banca dá um são. Dia sintonia mais de 100. Inspirado na família, chegou nesse flow também. Jesus me deu o dom e é ele quem me guia. Firmão na picadilha, é o que liga, mas liga não vai. Pensando que é pá, que tá bom, que tá bem, que não tem nada além de grana pra curtir. Te apresento o bem mais precioso da banca. Sem ele ninguém avança, se tá com Cristo tá pampa. Ei, quem tá com Cristo com certeza será vencedor. Não vai temer as batalhas do dia a dia. Moro negou, então firmou. Nesse bonde eu vou que vou, pra fortalecer no bang. Pro senhor eu sou vapor, que trafica informação pelos guetos do mundão. A palavra sagrada que alimenta todo cristão, né, tiozão? Ei, a sintonia fina, obra boa, obra-prima, que te conduz e te ensina. Ai, quem tá com Cristo não fica de chapéu. Sabe qual é seu papel em meio aos arranha-céu? Correndo que nem louco para descolar o do frango. Grilão estilo gordo, filhos do leão, meu plano. Minha rima bem pesada como o meu próprio peso. Vou ser misericórdia pros demônios, um pesadelo. Desde pequeno sigo a minha convicção. Sou bem mais que vencedor no poderoso chefão. Um, dois, todo mundo na missão. Aqui a banca é forte, se prepara, meu irmão. Sem blá blá blá, sem tititi. A cena do louco truta, vamos invadir. Vamos invadir. Isso aqui é o inferno, é isso que eu quero. Tá com peso na glória, é o que eu espero. Mas enquanto ele não vem, nas ideias eu vou além. Faço bem, selar a quem? Tô com Cristo, se tô bem. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Quem tá com Cristo, levanta a mão e diga ho. Diga ho. Diga ho.